dizer que eu não falei do ódio. Digo que isso daí não me faz bem. Então eu excluí do que minha alma contém. Ainda sinto nojo, sinto pena, raiva de alguém. Mas sei que meu jeito, meu amor, defeito, fazer com que alguém sinta isso por mim também. Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar. Fechei meu peito e passei 7 anos sem chorar. Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar. Então me entreguei, me calei, me entreguei e chorei por 7 horas sem parar. Hoje o que eu quero é só sorrir. Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir. Então fala aí babaca, ataca quem luta por ti. Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir. E se desatide eu digo e... Nós sabemos o que o nosso coração diz que é melhor. Cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito, então faça você, já que tu és tão perfeito. Vejo que falta disciplina. Pode deixar que os mal criados a vida ensina. Colecionam parceiros na caminhada. Inimigos não coleciono, não me relaciono, não me emociono, por eles não sinto. Digo obrigado ao meu Senhor por ser quem sou. Conhecer quem conheci, ter amado quem me amou, ter vivido o que vivi e sim. Obrigado Senhor por ter mais gente por mim do que contra mim. Ninguém pagou minhas contas, ninguém enxugou minhas lágrimas, ninguém viveu minha vida, ninguém escreveu minhas páginas. Deus nos deu boca sim, pra comer, pra falar, mas Ele não deu sua boca, a voz sai de outro lugar. Meu sentimento cresce, cria asas, quer voar. Daí escrevo um rap, solto pra alguém escutar. Agrada alguns, naturalmente outros vão detestar. Mas eu faço por mim, errado é se eu mudar pra te agradar. E pra não dizer que eu não falei do ódio, digo pra que falar. Falar sobre o demônio é igual um convite pra ele entrar. Já vi espíritos por mais que ninguém acredite. E o meu palpite é de que entre os vivos existe muito mais maldade. Por isso é preciso que evite politicagem demais, promessas de um mundo melhor. Mal ensina SPV, dizem que eu bastante saber tabuada de cor. Limitar o menor, sem chance pro menino virar doutor. Mas foi o bastante pra ele ir pra rua na febre do rato, de fato tocando terror. Morre um irmão com tiros na rua de trás. Me faz pensar mais nisso, esquecer das coisas banais. Mundo louco que leva meus manos, vou sumindo ao longo dos anos. De onde viemos, pra onde vamos, todos pecamos porque nos julgamos então. Só quero mesmo é um bom rolê com os meus parceiros, pra ver que na vida da gente a gente precisa buscar bem mais que dinheiro. Talvez um dia a gente aprenda a dar mais valor pro que nos traz paz, menos valor pro que traz renda. Vai lá pra sua fazenda. Pula na piscina com a sua mina, meu chegado. Agora acorda, tá na hora de descer do seu busão lotado. Meninos virgens que sofrimento na vida vão peidar quando o bicho pegar, te apertar. Folhas caíram, tempos passaram, muitos mentiram, muitos erraram, mas muitos correram atrás do prejuízo de cara. Então deram uma volta por cima, acertaram. As obras serão construídas. Aprendi com meu pai que é pedreiro. Eu brincava com a faca, colher que se meta no barro, assistindo guerreiro. Carregava tijolo, sabor, diversão, ou pra ver o olhar de orgulho da. Aquele negócio vindo do Piauí, construindo aqui muito mais que entulho. Força e coragem pra minha família de sangue de rua, da luz da lâmpada e também da luz da lua. Pra quem se identifica, mostrar pros amigos e pode dizer que essa é sua. Falou! Já tive ódio demais, hoje eu só busco amor.